você fez em menos de um mês. Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, Show Saudade é sucesso em todo o estado do Pará. Manda Pérola Negra. Preso no apartamento, vivendo de solidão. Me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de inspiração. Então eu desabafo as mágoas e as tristezas neste violão. Parece que ele chora com pena do meu coração. O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar. Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está. Eu olho pra janela e vejo a noite, sinto medo, frio a me envolver. Me pego a chorar por perceber que não tenho você. História de amor, você joga pra trás. Aumenta cada dia essa distância entre nós. Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir sua voz. O verdadeiro amor, o tempo e a distância, nada pode separar. Sou como só você, a lua, é tão difícil de se encontrar. Eu fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer. Só não quero imaginar que um dia não vou ter mais você. Patrício e Guilherme pra comandar o show no Big Zon Saudade. E quem me vê aqui atrás desse balcão não imagina como eu vim parar aqui. Me pego em doses e mascotes, eu ainda tenho o que ouvir. História, tantas histórias, como se eu tivesse o remédio, a cura e a solução. Mas que triste ilusão, agora é sério. Se eu contar o que passei, juro nem eu mesmo acreditei que ela faria uma maldade assim. E eu comprei o bar só pra esquecer dela. Se tá faltando pinga é por causa dela. Hoje eu nem vou abrir, vai desculpando aí. Amanhã você volta, é só chegar mais cedo. Quando eu abrir a porta, o freezer vai tá cheio. sobrar eu vendo. Juro, nem eu mesmo acreditei que ela faria uma maldade assim. E eu comprei uma só pra esquecer dela. Se tá faltando pinga é por causa dela. Eu acabei com tudo, hoje eu nem vou abrir. Vai desculpando aí, amanhã você volta. É só chegar mais cedo. Salles, o cantor apaixonado. Alô, Big Sul, saudade 3D. Que bom te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tivesse vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. Outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. Outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também. Big Sul, saudade e DJ Patrício. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz.

vamos com cuidado. Se descobrirem, tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Agora, DJs Patrício e Guilherme pra comandar o show no Big Som Saudade. Para terminar, nem tão pouco igual uma chuva dessas de verão, que sabemos que vai acabar. Magoei seu coração, por isso estou aqui. Faça de tudo, mas volte pra mim. Machuca esse seu jeito de me amar. Machuca, sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor, mas não me faz sofrer. Machuca esse seu jeito de me amar. Machuca, por isso que estou assumindo a culpa por não ter te dado valor. Gerson de Rê, banda Capricho, Capricho. Nosso amor não é uma coisa de uma estação, que tem tempo para terminar, nem tão pouco igual uma chuva dessas de verão, e sabemos que vai acabar. Magoei meu coração, por isso estou aqui. Faça de tudo, mas volte pra mim. Machuca Esse seu jeito de me amar machuca. Sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor. Mas não me faz sofrer. Machuca. Esse seu jeito de me amar machuca. Por isso que estou assumindo a culpa por não ter te dado valor. Machuca. Esse seu jeito de me amar machuca. Sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor. Mas não me faz sofrer. Machuca. Esse seu jeito de me amar machuca. Por isso que estou assumindo a culpa por não ter. Banda 007. Agora, DJs Patrício e Guilherme pra comandar o jogo. Eu me senti tão carente quando quis fugir, me deixando aqui sozinha. Não consegui aceitar que a nossa cama fosse uma cama vazia. Aparências engano e eu aprendi a me enganar com você. Mas um dia cansei e então resolvi também a te esquecer. Nesse cara ou coroa você me perdeu. Chora sem parar. E hoje implora, quer ter volta. DJ Guilherme da mídia vai tocar. Foi você quem fez eu me desapaixonar. Banda 007. Quando quis fugir, me deixando aqui sozinha. Não consegui aceitar que a nossa cama fosse uma cama vazia. Aparências engano e eu aprendi a me enganar com você. Mas um dia cansei e então resolvi também a te esquecer. Nesse cara ou coroa você me perdeu. Chora sem parar. E hoje implora, quer ter volta. DJ Guilherme. Alô, Big Sun, saudade. Fica comigo, meu mel. Tiro adeus das mãos. Entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas? Sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim. Eu enlouqueço de vez. Chega mais pra eu olhar. seu olhar e pedir mais uma vez. Meu, meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Big Sul Saudade e DJ Patrício. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Banda 007. Se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Trio das Aparelhagens. Big Soul Saudade. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feelings is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração era impossível. Eu te amo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Oh, tempo já passou e eu não consigo eu te amo. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to you. Um abraço ao meu empresário, José Alves. Um empresário apaixonado. Big Soul Saudade é sucesso em todo o estado do Pará. Existem momentos da vida, lembramos até morrer. Passado tão tristes do amor, ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento, o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Cuidado com pingos da chuva, flores para lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer. Com pingos da chuva, flores para lhe oferecer. Quando eu cantava o amor, nenhuma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto, a janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta, nela a palavra adeus. Fui seresteiro das noites, andei vendo alvorecer. Com pingos da chuva, flores para lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, prevendo alvorecer. Cuidado com pingos da chuva, flores para lhe oferecer. Estão grisalhos, sereno das madrugadas. Meu violão velho no canto, já não faço mais serenatas. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua. Passeira das canções lindas que cantem na sua rua. Fui seresteiro das noites, andei vendo alvorecer. Cuidado com pingos da chuva, flores para lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, andei vendo alvorecer. Asas livres. Agora, DJs Patrício e Guilherme pra comandar o show no Big Som Saudade. Teu silêncio fala por você.

007. Todos os meus segredos foram armas pra você. Princípios sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteira, te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita em você. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a mim. Show Saudade é sucesso em todo o estado do Pará. Quando eu te vi, meu coração acelerou. A sua beleza de uma forma me encantou. Com o brilho desse teu olhar, eu te vi e me fez apaixonar. Eu não sei mais viver longe de você, amor. Minha cara metade, só você me completou. Você sabe me realizar. Eu só penso em te amar. Agora eu sei, me entreguei. E o seu amor me faz tão bem. A mais bela flor do meu jardim, você é a joia rara que me faz feliz. Você é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Linda, bela, doce, é tudo que eu sonhei, desejei pra mim. Uma princesa que me faz feliz. Você é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Linda, bela, doce, é tudo que eu sonhei, desejei pra mim. Uma princesa que me faz feliz. Agora eu sei, me entreguei. E o seu amor me faz tão bem. A mais bela flor do meu jardim, você é a joia rara que me faz feliz. Você é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Linda, bela, doce, é tudo que eu sonhei, desejei pra mim. Uma princesa que me faz feliz. Você é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Linda, bela, doce, é tudo que eu sonhei, desejei pra mim. Uma princesa que me faz feliz. Você é tudo aquilo que eu sempre imaginei. Linda, bela, doce, é tudo que eu sonhei, desejei pra mim. Agora, DJs Patrício e Guilherme pra comandar o show do Big Som Saudade. Quando eu te pedi perdão, você virou a cara. Me disse um milhão de não e me mandou embora. Me falou que ia doer, mas que um dia sara. Vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Com tanta dor. Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou. Quem disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu

fui vítima de um copo. Sei que perdi o foco. Perdão, eu só fui vítima de um copo. Big Som Saudade é sucesso em todo o estado do Pará.